3-0 da banda, passa 2, pai. Whisky, Bravo Whisky, desça para 120, reduzindo para 250 nós. Só um instantinho, amiga. Nesse nível que não pode reduzir ainda 25, senão cara. Aqui, quando possível, não vamos reduzir, ok? Sente, então inicie na posição, inicie espera, descendo para o nível 120. Positivo. No 0, no 5, livre pouso na 1-0. Pouso livre na 1-0, 6-3-2-6. Gente, é exatamente para o senhor ter prioridade. Tem condições de manter 0-1-5? Gente, vou na proa 0-1-5 e prossegue com a torre agora 118-6, o Eco do November. November, segue para o 1-7. Proximidade da 3-5. Gente, visual com a aeronave na final do 1-0. Positivo. Gente, segue para 3-5 como número 2, o Exo November, reporte na final. Bravo Luiz, que qual destino? Oscar, Papa Golf, Rui Duna, descendo para 2.000 pés, ajuste 1015. Duna, Golf. Ecos 1 November, torre, 118.6. Positivo, November. Easter, Portugal, 021. Desça até 3.000 pés, Oceané 6314. Oceané 6142, chame Recife, 1288, alternado no 2545, bom voo. 288, 2545, obrigado, boa tarde, Oceané 6142. Oscar, Papa Golf, confirme a velocidade indicada. 190. Oscar, Papa Golf, voe Duna, confirme indicada. 190. Sim, tem condições de manter até Duna? Descendo, vamos tentar, né? Gente, o Oscar Papa Golf, reporte estabilizado. Vou. Whisky, Bravo Whisky, curva agora à direita, voando o Aman. Gente, tem condições de reduzir agora para 250? Gente, curva direita para o Diamante, descendo para o 070 com 250 de indicada. Trip 5491, reduza para 2109, vai seguir como número 3 na aproximação. Reduz para 2190, como número 3. O 491, desce para 6.000 ainda? 6.000. Sim. Oscar Papa Golf, vai na Pro 080. 080. Frequência livre. Oceané 6326, livre uma foca. Oceané 6326, autorizado Alfa, chama a Juliette. Ah, pronto, 102 meter, Portugal 021. É Portugal 021, clear. Taxi Juliette, gate 11. Meter, Portugal 021, bom dia, muito obrigado. 6326, Alfa, antes da Juliette. Confirma? E a Alfa antes da Juliette, 6326, confirma? Afirma, Alfa, chama antes da Juliette, 6326. Sim, 6326. Trip 5491, desça até 4.000 pés, ajuste 1015. 4.000, com 1015, ficou 4.000. Enja, November Alfa? Prossiga. Retorno a Salvador, confirme. Afirma, retornando ao Salvador, ingressando agora no Interlagos, cara. Sente, na prova da rotatória, aguardando transferência de comunicações. Prova da rotatória, aguardando transferência de Nova Europa. Papa Golf, boa tarde, pastor, 2-0. Oscar Papa Golf, estabilizado? Positivo. Torre, 118-6. Golf, obrigado. Oceané 6314, oi na prova de Duna, descendo para 2.000 pés, hoje 1015, reposto estabilizado. Prova de Duna, 6015, reposto estabilizado. Controle, boa tarde, pastor, 2-0. Pastor 20, identifique chegada a Bonfim, desça até o 060. Identificou, está na chegada a Bonfim, poderia confirmar o nível de descida? Chegada a Bonfim, desça até o 060. Na Bonfim até o 060, grato. Bate 20, Bravo Whisky. Gente, desça até o 050, Whisky Bravo Whisky. 50. 6326 autorizado, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 6326. Mico, Mickey, portão 01. Posição 6314, desça até 2000 pés, ajuste 1015. É pra 2000 pés, 1015, 6314. Tá livre, Bravo do Whisky. Desça para 2000 pés, ajuste 1015. Novamente, 2000 pés, 1015, 6314, paciente. Sete Tango Zulu, confirma indicada. 1809. Sete, o Trip 549 na indicada. 2120. Sete, Juliette Tango Zulu, agora sobre vetor para sequenciamento, curva direita para o 240, mantendo descida até 4000 pés. Qual o limite? O localizador. Direita 240, descendo para 4000, limite lote, o Tango Zulu. Lembra Alfa, é a Torre Salvador? Lembra Alfa, é a Torre Salvador? Seu guarda de táxi, senhora. 20 de novembro, Alfa, é a Torre Salvador? Oscar Papa Golf, agilize a curva, correção. Agilize na base para pistão no 7. Eu tenho um tráfego mantendo a perna do vento muito afastado do aeródromo, na, a 1000 pés, o Índio November Alpha, sem contato com a Torre Salvador, ok? Ok, encurtando a pé na base. November Alpha, Torre 1186, tem uma pousa. 1186, graças a mais. Pastor 20, confirma indicada. 250. Gente. Tarde 3192, prossiga. Controle Oceania 6304, estabilizado. Oceania 6314, torre 1186, bom pouso. 1186, bom trabalho. Trip 5491, desça para 2000 pés, ajuste no 095, está livre LS, reportando estabilizado. 2000, livre LS, reportarás, 5491. Juliette, Tango, Zulu, curva à esquerda, proa 220, limite permanece. 220, limite lote. Pode prosseguir na descida, Tango Zulu? Até 3000, inicialmente, Juliette, Tango, Zulu, vai seguir como número 3 na aproximação. 3000, Zulu. Whisky Bravo, Whisky indicada? Gente, mantenha 200, Whisky Bravo Whisky. Gente, o Oscar Papa Golf, seu solo foi aos 3-0, qual o pátio, Cristina? Paciente, libere a pista, faça um 80, libere a pista à direita. Taxi Quebec, faça um 80, aguarde para reingressar a pista, senhor. Salvador, boa tarde, Oceania 6314, estabilizado, LS 10. 6314, chama entre embaixo travado, senhor, tráfego avistado, ajuste no 05. 105, boa tarde. É agora 7 milhas à sua frente. Sim, está resumido, para 170, 5411. Ele encerra, por gentileza, ali, mantém pista no 7, chama alinhado e pronto, senhor. Oi, é o 6314, a torre se encontra, a pista se encontra molhada? Negativo, senhor. Pista seca. Muito graças. Papa Golf, livre táxi à esquerda. Pátio 5, estaciona a frequência livre. O Índia November Alpha foi autorizado a manter a rotatória, uma vez que eu tenho três tráfegos agora final pista 10, ok, senhor? Após o pouso dos tráfegos, eu autorizo o seu ingresso na final pista 17. Ok, então o tráfego vai aguardar aqui na vertical da rotatória, o Índia November Alpha. Tá 3192 ainda, não escuta? Juliette Tango Zulu, curva à esquerda para o 160. Esquerda 160, Tango Zulu. Baixou e travou, 6304. China 6304, o tempo pousou autorizado na pista no zero, o vento agora de 060 graus, 08 nós. Informo agora a pista leve na terceiro terço da pista 10. Ciente, autorizado pouso no zero, 6304. Whisky, tá com 200? 200 mais, quer que é 2, puder até 200 nesse nível. Não, 200 mantenha. O Whisky Bravo Whisky para sequenciamento agora é o número 3 na aproximação. Ok, 200 mais. Descendo para 3.000 sem restrições. O ajuste no 0 no 5. 3.000, 10, 15 sem restrições. Trip 5491 estabilizado? Estabilizou, 5491. Gente, complete final, torre, 118.6, bom pouso. Meia ciente, obrigado, boa tarde. Juliette, Tango Zulu, 2000 pés, completa esquerda para o 130, ponte estabilizada. Esquerda 130, não é portada no lote, Tango Zulu. Que Bravo Whisky, da 300, autorizada para o de Duna, descendo para 3000. Duna 3000, Whisky. Torre Salvador, boa tarde, eu 35491. Boa tarde, 35491, no tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, número 2 para pouso, continue a aproximação, agora de transição, senhor. 4-5. Lee Charlie Sierra, atento à esteja turbulência do Fokker, correção do Airbus 320 da Ocean, é autorizado a decolar pista 17, vento 07 graus, zona 0 nós. Salvador, boa tarde, Ocean é 6321. 6321, muito boa tarde, aguarde um minutinho contra Brasília. Previsto, bora? Bora, Lefa, afirmo. Obrigadão. Dois, foi solicitado apoio da Polícia Federal, só poderia repetir os outros apoios, eu estava copiando, não consegui copiar. Não, chama o controle? A WebCat 5729, descida para 160. Acena identificação, chegada bomba, desça para 4.000 pés, ajuste 1.015. Descendo para 4.000 pés, ajuste 1.015, 5729. Tá, pode considerar as restrições da carga, 5729? Descendo para 4.000 pés, ajuste 1.015. É o EB6, 5729. Sim, 5729. Juliette Tango Zulu estabilizado? Estabilizado. Complete final, torre 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado. Salvador, Papa Romeu, Charlie, Charlie, Serra, decola no 7 e transfere. Corredor Axé, 1.000 pés, aponte para da barra. Reporte para no farol da barra. Se possível, libera a proa direto do destino para o Charlie Serra. Confirma a proa ideal. É a 278. Está presente, mantenha o corredor Axé inicialmente aguardando voo direto do destino, Charlie, Charlie Serra. Vai manter dando a guarda, Serra. Astor 20, subvetor para sequenciamento, direita para o 240, limite ao localizador, ainda mantendo o 0620. Limitado ao 0620, direita 240, limite ao localizador. Whisky Bravo Whisky, 2.000 pés, ajuste 1.015, está livre aliás, reportando estabilizado. 2.015, reportar estável. Controle web 5729. Whisky Bravo Whisky, Pastor 20, informa agora no momento 1.000 pés de teto, 4.000 de visibilidade, chuva leve. Senta. 207. Controle na escuta 5729, WebJet. Prossiga. Tem o número 2 na aproximação? Número 3. Gente, nesse setor está livre a velocidade para o 5729? Confirma a velocidade do web no momento. 275. Pode manter. Gente, 491, no somos 36, libera a pista próxima interseção à direita, chame sola em 121 do Simão 9. 219, 5491. 5491, muito boa tarde, o táxi autorizado, Alfa Kilo, parte 3. Boa tarde, Alfa Kilo, parte 3, 5491. Tá mantendo 200, quer que reduz agora? Tá, pode manter até Duna, se o senhor quiser. Positivo, tá mantendo até Duna. Bastou 20, desça para 3.000 pés, ajuste no 0, no 5. Para 3.000 com 20, passou 20. Tango Zulu, na final da pista 1.0. Negativo visual, cara. Gente, então reduza na aproximação no medida do possível, aguarde para a autorização de pouso Índio Novembro Alfa. O tráfego mencionado encontra-se agora 4 milhas do pouso que se nos... Paciente, vai iniciar a redução, Índio Novembro Alfa. Pelo pronto, cópia. Afirmativo, pronto, vai cópia. Autorizado Brasília, nível de voo 320, via Upes Luna 7, subida Arborelefa, curva direita após a decolagem, o código transponder 5454 e o controle 1208. Autorizado 320 Brasília, decola da 10 curva direita, Arborelefa, Upes Luna 7, 5454, transponder 2081, o controle para o Xener 6321. Correto, chame para o Puxivec acionamento. Toma na 6321. TRIP 5627, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677. Subida Pucaru, curva esquerda após a decolagem. 5464 é o código, 1208 é o controle. Sim, já vimos solicitado 150, é possível? Com certeza, se o senhor aguardar mais um minutinho, eu recordando o plano, tá ok? Ok, posso cotejar o restante? Coteje, por favor, eu só fico o nível pendente. E a Golf 677, na França, saindo a pouco, tem uma posição para junto, funcionando 5464, 208, é o motor de Salvador. Está correto, aguardando apenas o nível 5627. Pagos, Bravo Cruz. Possível, a senhora está na guarda de voar direto de cima, a sessão para o 0800, senhora. O Charlie Serra para 275? 279. Gente, autorizado direto de China, ainda mantendo no meu pés. Gente, Serra, voar direto de China, no meu pés, já mantendo, já. Fala, meu querido. Aqui, o senhor, perdi visual para o aeródromo. Gente, mil perdões, eu não copiei, poderia repetir? Perdi o visual com a pista agora. Gente, Índio Novembro Alfa, visual com a pista, tem pouso autorizado. Na pista no 7080 graus 07 nós, ajuste 1015 Índio Novembro Alfa. Veja, tem que visual com a pista, pouso autorizado Índio Novembro Alfa. Tango Juliette, Tango Zulu. No solo aos 39, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 decimal 9. Salvador, boa noite. Boa tarde, é o Gol no 807. Boa tarde, Gol no 807, acena identificação, chegada a Bonf, desça até o 050. 050 na Bonf. Pastor 202.000 pés, ajuste 1015, está livre LS, apontando estabilizado. Vai para 2000, apontando estabilizado, Pastor 20. Take 3, pause, girou bem bravo. Torre de controle de Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Whisky, Bravo Whisky, passou Duna, fui, aliás. Boa tarde, Whisky, Bravo Whisky, tráfego ainda no estado, ajuste no 0, no 5, cheque trem. Vai apontar com cheque de trem no externo, Whisky, Bravo Whisky. Copiado, Whisky. Que Bravo Uniforme tá na minha escuta? Web 5729, reduza para 220. 2209, 5729. Estabilizado no localizador, pastor 20. Gente, pastor 20, completo final, aguardando transferência de comunicações. Completo aguardando transferência, pastor 20. Charlie Serra, autorizado ascensão 085, quando possível chamar de pouso. 2054, pouso. Passou externo, baixou e travou as rodeirinhas, Whisky para Whisky. Copiado Whisky, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ok. Lembra Alfa no Solos 4-2, confirme o Pátio Cristina. Pátio 4, ciente, livre backtrack, estamos livrando o Pátio 4, Índio Novembro Alfa. Vou atender também, boa tarde. Obrigado, pouso autorizado, senhor. Pista no zero, vento 090 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 015, pista 1-0, molhada, Whisky Bravo Whisky. Ciente, pista molhada, autorizado, pouso. Oi, boa tarde, Pastor 2-0. Pastor 2-0, boa tarde, tráfego ainda não avistado, ajuste no 0 no 5, continue a aproximação, reporte no externo. Trem baixo travado avistando, Pastor 2-0. Gente, reportará no externo, Pastor 2-0. Gente, Alfa, estou sendo a frequência livre, bom descanso. Romeu Whisky, Bravo Whisky, no Solos 4-4, libere pista próxima, interseção direita, chame Sol em 1, 2, Anderson 9. Seu 5729, após piloto autorizado o procedimento? Desce via para 2000 pés, ajuste no 095, web 5729. Descendo via para 2000 pés, 5729, ajuste de 15. Confere 1095, web 5729. Salvador, o 5627 para puxa acionamento no Pátio 3. 5627 autorizado, já prende táxi. Está no externo, ainda não visual, Pastor 2-0. Copiado, Pastor 2-0, tráfego ainda não avistado, continua 1015, agora... Agora estiou, senhor, não chove sobre canto, pista molhada, continua a aproximação, reporte avistando, trem baixo travado para autorização de pouso, Pastor 2-0. Gente, está agora sim visual com 1-0, Pastor 2-0 com o trem baixado e travado. Copiado, Pastor 2-0, o tráfego ainda não for avistado, continua a aproximação, assim que eu avistar, eu autorizo o pouso, senhor. Gente, aguardando autorização para pouso, Pastor 2-0. 5476. Segundo 607, tem condições de manter o 260 até mais próximo para sequenciamento? Mateu. 7. Mantenha descendo para 4.000, vai seguir agora como número 2, mantendo 260 te indicado. Ok, vai manter 270 então. 7. Aguarde. 3192, reduza para 250 mais. 3192. Follow, gol, gol que informa Juliette. Um minutinho, Colbert. Ou visual call na frente. Salvador Volta, 3217, transfere, Guzerinho 1, 200, 160. Então, 3217, assina identificação, autorizado, chegada, má, bom fim. Desça até o 070, então, 3217. Isso que chame agora a torre em 186, pode prosseguir o táxi em Lima, Mike, Quebec. 5729. 7, complete final, torre 1186, tem um bom pouso, web 5729. Sente, completo para todos, 186, 5739. Estão iniciando agora, agilizando, me chame na linha, matamos o lucro. Só que desconsidere. Pastor 2-0, no solo aos 4-8, confirme, tem condições de efetuar o backtrack e levar a pista para a próxima intersecção direita? Parte militar? Afirmativa, executando de imediato o backtrack, pastor 2-0. Gente, por gentileza, agilize e reporte levando a pista, pastor 2-0. Agilizando, reportará livrando, pastor 2-0. Obrigado. Trip 5627 para o táxi, 64 a bordo, 3h40 e alterna Salvador. Táxi via Pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 186, 5627. Ciente. Sente aí. Após caso necessite de redução, então 3217. Positivo. Uma centena reduza 2050 para 3017, é informado. Sente. Doutor Salvador, boa tarde. Passaria do 2231, informação que é. Passaria do 2231, nossa identificação, autorizado chegada a MAN. Desça até o 080, reduzindo para 250 mais. 235 para o Pátio 5, confirma, senhor Pátio 5? Ciente, aí está a situação de Fragrância Livre, Whisky, Bravo Whisky. Boa. Desvou a pista, pastor 2-0. Pastor 2-0, estacionar a frequência livre, bom descanso, senhor. Tá, boa tarde. Uno 807, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 5, livre LS, reporte estabilizado. 2.000 com 1.500, chamará estabilizado, Uno 807. Zulu, táxi autorizado Lima, Mike, Quebec. Na Quebec vai manter posição e chamar a torre em 186 para o cruzamento. 186, Whisky Bravo Whisky. Repouso Lima, tem pista no 05627. Após o tráfego, a Lima tem 5627. Web 5729, já avistou a pista? Afirmo, avistado a pista 5729. 5729, tráfego avistado, pouso autorizado na pista no 0, vento de 160 graus, 03 nós, ajuste no 0 no 5, pista molhada, senhor. 5729, informando 2 milhas da cabeceira, chuva moderada. Chuva moderada, 2 milhas da cabeceira, copiado.